ci dimmi, toccami a cuore e sarare. Lembra-te de mim, passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, vem me consolar. O meu coração está vem me acalmar. Em meu coração há um deserto, vem me saciar. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, vem me consolar. O meu coração está tão aflito, vem me acalmar. Em meu coração há um deserto, vem me saciar. Peça ao Senhor agora, Senhor. Vem me consolar. Toca-me agora e serei curado. Toca-me agora, serei consolado. Passa os teus dedos nos meus olhos, passa os teus braços sobre mim, encosta o teu rosto no meu rosto, vem me consolar, Senhor. Peace. consola. Consola. Oh, Espírito Santo, a tua presença é uma delícia.